Salvador, boa noite, vou no meia 04 informação alfa, autorização Fortaleza. Sim, o 604 Fortaleza, aguarde quatro. Aguarde. Guardião 02. É, seria ideia mais ou menos, eu preciso fazer um relato aqui da decolagem, acabei perdendo. Tem uns 20 minutos aproximadamente que ele teria decolado ou menos. Contact o gol 1889 com 48 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Campinas. Qual é o 4-8. Quem está ali no táxi à direita, não pode esperar a torre 18 decimal 3. Já no táxi, pode esperar 18-3, obrigado, mano. 8-8-9. Aí pelo litoral norte e próximo do aeroporto, sem poder ingressar aqui. Tá ok, tranquilo. Torre Salvador, boa noite, voo no 889. Voo no 889? É, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, voo no 889. Tem condições de agilizar e decolar imediato? Afirmo. Autorizado, decolagem imediata, 160 graus, 09 nosso, voo no 889. Na linha de cola no zero, voo de imediato, voo no 889. Torre azul 4006, embaixo checado, toma 2 milhas do STA. Gente, chame passando Simbra. Amarei. Paulo Rio 9647. Só um minutinho, aguarde. É iniciando com 889. Só um minutinho, aguarde. Pronto a cobra. Autorizado Guarulhos 340 na Peruísque 50. Decola com curva à direita, a saída é a da El Transição de Mer. Aciona 5077 e o controle 19 decimal 35. Já duas estão autorizadas, chama para o táxi. 1604 para copiar. Número 604 para copiar. Alô, agora 604? Relativo, pronto para copiar. Pronto. Autorizado para Fortaleza 370 Ivo na Peruna 9. Decola curva à esquerda, saída Momo, transição frote, aciona 5076 e o controle em 19 decimal 35. Pelo menos 504, 370 Fortaleza, via Teresudo 19, decola por Vespira 10, na Momo Forte, 5076 Transpor, 1915 Controle, 904. 1935 Controle, ok? Chame para o posto estacionado. 1935 vai chamar quando pronto, 604, obrigado. Solo via 9647. Teria a nossa subida de saída, senhor? Sim, para Guarulhos, qual é o seu horário previsto de saída? 1h20? Aproximadamente. É, aí vai depender, esse horário é limite, ok? Até 1h30, aliás, não, desculpa, 1h10, é 1h10, 1h20, a aerovia prevista é pelos 5h8, a saída deve ser a Gole. Gole e Judas, né? Na Gole e Transição Gonda. Tá bom, então. Obrigadão, eu chamo mais tarde. Azul 4006 no solo 54, libera a direita, solo 1219. 1219, azul 4006. Salvador, Gol 1076, na final trem baixado checado, vai passar o externo no momento. Sim, a gente chama avistando. Vai parar avistando, Gol 076. Solo azul 4006. Solo? Azul 4006, solo. Confirme? O azul 4006 mantém escuta. 121 decimal 9. 129. Solo azul 4006. 4006, táxi Alfa em Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, azul 4006. Táxi da 267747, estamos com 99 a bordo, 4 horas e 10, alternamos o gavião. Vira direita, tá bom, espera, chama 118 decimal 3, atua aí, quando pronto. Direita, 183, obrigado. Ciente, autorizado, pouso no 40 grau 07 nosso, voo no 076. Lembre, pouso, voo no 076. Salvador, boa noite, Webjet 6747, mantém o ponto de espera. Mantenemos o ponto de espera, 6747. Bruno 076, no solo 58, libera a direita, solo 1219. R-219. Webjet 6747, autorizado, alinhar e manter. Direto, alinhar e manter, 6747. Solo, gol 1076, librado. 076, táxi Alfa, Índia, portão 1076. Alfa, Índia, portão 1, gol 1076. Objeto 6747, autorizado a decolar, 150 graus, 099. Objeto 6747, decolou 01, chama o controle. E Salvador, você está passando agora para até o quilo? Eu acho que até o quilo, chama passando sim. Para passando sim, para até o quilo. torre, o outro até o quilo passando o externo. Sim, ligeiramente à esquerda do curso, reporte visual com a pista 1-0, vento no 60 graus, 08 nós, ajuste 1015, Oscar Hotel Kilo. Batalha visual, Oscar Hotel Kilo. Que Recife 360, mais de 4. Até o quilo visual com a pista. Acho que até o quilo livre pouso, 160 graus, 08 mais. Autorizado, pouso, 5-0, espera até o quilo. Solo, Rodrigo, na para voo 1-0, 6.1. Afirmativo, aqui previsto é 1. É, obrigado, você está sem embasamento, vai funcionar, obrigado. Ok. Hotel Kilo, solo 07, o estacionamento aéreo está? Lama. Gente, táxi via alfa, informe antes da Juliette para cruzamento do pátio principal. Informe antes da Juliette para cruzamento do pátio nosso que eu tô aqui lá. Teria autorização para 3305. É, só um minutinho, já vou... Tá pronto agora, governo? Pronto. É autorizado, 330 Recife, na Perusque 58, decola da 190 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona o código 5104 e o controle 19.35. Majestan 3305, Salvador, Recife 330, permissão 58, Colônia da Terra com curva esquerda, Puca Aracaju a saída, controle 19.35 e o transponder 5104, 3305. Afirmativo, chame para o puxa acionar. Camará. Salvador, boa noite, 355-95, localizador 90. 355-95, continua a aproximação, reporte final visual com a pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós, ajuste 1015. Vai reportar o visual, 5595. Arão, ingresso, parte 1, nosso cotoquilo. Autorizado, cruzamento do Fate 1, reporte para o cruzamento no 735. Reporta para o cruzamento da 17, olha o quanto aquilo. Siga. Estou tornando fácil aqui, seguir na linha entregada para questão do piso. Aqui está muito inundado da pista, viu? Muito empotado. Deve estar bem uns 5 centímetros de profundidade a água. Firmando, seguindo a linha do, de táxi via pátio, não é isso? Exatamente. Quando estou contornando por fora aqui, está bem, bem empotado. Ok, gente, obrigado pela informação. Vou repassar o fiscal do pátio. Avistado, livre pouso no 50 graus, 109. Prosseguindo, 5595. Cruzamento, pistão 97, horas 50 km. Cuidado, estaciona na frequência livre, uma boa noite, Zuil. Valeu. 5515, Solo Zuno 4, taxia via Alfa e Juliette até a área remota do Pátio 1. Alfa, Juliette, para a remota 1, Pátio 1. 5-5. Salvador, boa noite, TP 5515. 5-5, táxi Alfa e Juliette para a área remota, na minha escuta. A sua escuta, Alfa Juliette. Salvador, total 9907, 2 milhas e meia do externo. Total 9907, continue a aproximação, reporte visual com a pista, o vento no 40 graus, 08 nós, ajuste 1014. Estado com o 14, informarei quando avistando 9907. Pista molhada, chuva leve sobre o campo, total 9907. Ciente, 9904. Aguarde, mantenha a posição. Pista 1-0, 1-4-0 graus, 08 mais, ajuste 1014. 1014, livre